mas é agitar. Bué de loopings no skate, bora para as ondas surfar. Isso mover é divertido. As miúdas lá da rua gosto de desatinar. Convido-os para um frisumo quando as quero namorar. Frisumo beber é divertido. Frisumo é a bebida que topamos para beber. Dá-nos gozo, é curtido e põe a malta a mexer. Frisumo beber é divertido.